Em nome dos excluídos, nós vai representar. Em nome dos excluídos, nós vai representar. Em nome dos excluídos, nós vai representar. Em nome dos excluídos, nós vai representar. Em nome dos excluídos, da quebrada onde eu vivo, MA, um sabe as passa que caminha comigo. Nós representa, querido, que se for dos inimigos, falador, os pés de breque que quer me ver perdido. Em nome do sofredor, vamos atacar o sistema de polícia, político, todos são inimigos. Não adianta boicotar a nossa caminhada, voz ecoa nas quebradas, nas fundas que nos presidem. Chegamos pra debater, tomar o que é nosso por direito. Meu povo tá cansado de tanto preconceito. No sinal é humilhado, no sol o dia inteiro, na rua é humilhado por ser porta-voz do gueto. Não é defeito, sou pobre, querido, favela mesmo, mó respeito a todas as quebradas. Sou gangsta na levada e também no conceito. JF, rapper, Ed, M.A.L, parceiro. Os gangstas tiram o Capone, chegando pra somar. Em nome dos excluídos, nós vai representar. Os gangstas tiram o Capone, chegando pra somar. Em nome dos excluídos, nós vai representar. Os gangstas tiram o Capone, chegando pra somar. Em nome dos excluídos, nós vai representar. Os gangstas tiram o Capone, chegando pra somar. Em nome dos excluídos, nós vai representar. Al Capone, lado aos maquinários. E meia os vermos chamados de porco fardado. Os monstrão é criminoso no atentado, no DP, no resgate de um irmão, tô pra matar, pra morrer. Em nome dos excluídos, essa junção foi formada, relatando todas as fitas possíveis nessa levada. Tem escopeta, tem quadrada, pra pilantra que se acha. É a lei dos criminal, que não tão comendo nada. Se encontra atrás das grades, claro, que ninguém quer. Longe da sua família, filhos e também mulher. A meta de muitos por aqui é ter as notas, os carros, as pratas no pescoço, na cinta, os niquilados. É o crime organizado, país desorganizado. Trouxe zero, nota zero, sistema fracassado. É o crime organizado, país desorganizado. Trouxe zero, nota zero, sistema fracassado. Os gangstas tiram o Capone, chegando pra somar. Em nome dos excluídos, nós vai representar. Os gangstas tiram o Capone, chegando pra somar. Em nome dos excluídos, nós vai representar. Os gangstas tiram o Capone, chegando pra somar. Em nome dos excluídos, nós vai representar. Os gangstas tiram o Capone, chegando pra somar. Em nome dos excluídos, nós vai representar. Porta-voz dos excluídos, rimador do genocídio. A gangue tá comigo, sem ter medo do perigo. Tem que ser, é o Capone, perfurando a sua mente, tirando a venda do zóio, equilibrando a balança de quem é contra nós. Aos olhos do grande, vem a conduta do homem e vigia todos os seus passos, não há treva nem sombra. Os malfeitores possa habitar. Em nome dos excluídos, nós vai representar. Em nome dos excluídos, nós vai bater de frente. Em nome dos excluídos, perturbando muita gente. Em nome dos excluídos, o sistema vai tremer. Em nome dos excluídos, nas penitas, no DP. Em nome dos excluídos, nas favelas, no morrão. Em nome dos excluídos, nós faz revolução. Os gangstas tiram o Capone, chegando pra somar. Em nome dos excluídos, nós vai representar. Os gangstas tiram o Capone, chegando pra somar. Em nome dos excluídos, nós vai representar. Os gangstas tiram o Capone, chegando pra somar. Em nome dos excluídos, nós vai representar. Os gangstas tiram o Capone, chegando pra somar. Em nome dos excluídos, nós vai representar.